Internacional passando aqui no Gospel Hits, Jeremy Camp, The Way You Love Me. Antes, Ministério Emanuel, Preciso de Ti e Damaris, O Maior Troféu. Muitos lançamentos no programa. Muito prazer, eu sou o Xandelli com este ministério que faz parte de muitas emissoras de rádio e web rádio espalhadas pelo Brasil, praticamente em quase todos os estados do nosso país. E claro, também atingindo o exterior, onde temos muitos parceiros. Boas-vindas aos novos parceiros, a Novas de Paz FM 87,5 MHz na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, direção da Nildinha Mendes. E boas-vindas à líder Websat de Lusiânia, em Goiás, direção do Luciano Vieira. Esses dois parceiros irão levar até os seus ouvintes a palavra de salvação que vem através dos louvores e na mensagem bíblica que rola sempre no finalzinho do programa. Obrigado, gente. Deus abençoe a cada um aí. Não saia da sintonia. No ar. Gospel Hits. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Acredite, os maiores sucessos. É hora de vencer. Os maiores nomes do universo gospel. É louvor. Cristo vive em mim. E adoração. Não vivo mais eu, mas Ele em mim. Gospel Hits, com uma exclusividade na sua rádio. Rádio. Aleluia. Gospel Hits. Com glória a Deus. E vamos continuando com Gospel Hits, músicas que transformam vidas, desde 2008 com os melhores louvores. Bom, quem quiser participar é muito fácil, né? Basta acessar o nosso site e deixar o seu recado em nosso mural, www.redegospelhits.com.br. E ainda pode curtir a nossa página no Facebook pesquisando por Rede Gospel Hits, como fez aqui a Genilda Veiga de São Paulo, capital. Também curtiram a nossa fanpage a Jane Miranda em Vitória da Conquista, lá na Bahia, o Jander Coimbra Freire, o Josiel Nunes Cordeiro, lá da capital paulista, o Matheus Mendonça, sabe de onde? Ele é de Tombua, Namibe, na Angola. Deus abençoe a sua vida então, meu irmão Matheus, e a todos lá da Angola curtindo o nosso Gospel Hits.

eu insisto em olhar pra cruz. Aleluia. Porque nela o meu Senhor se entregou por mim. Pega sua voz e canta, igreja. Foi a graça, foi a graça, sim, que me libertou da escuridão. Pela graça eu sou salvo. Foi a graça, foi pela graça que eu recebi a salvação. Foi a graça, foi a graça, sim. Aleluia. Nada poderia eu fazer. Foi a graça, foi pela graça. Não sou mais o mesmo, eu sei. Cada dia me apaixono mais pela graça que me alcançou. Sei que não mereço o teu bem, Senhor. Sou pobre pecador. Eu insisto, mas eu insisto em que não o meu Senhor se entregou por mim. Confessa, confessa. Foi a graça, foi a graça, sim, que me libertou da escuridão. Foi a graça, foi pela graça, recebi a salvação. Foi pela graça, foi a graça, foi a graça, sim. Nada poderia eu fazer. Foi a graça, foi pela graça. Não sou mais o mesmo, eu sei. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Eu sei. Gospel Hits, a novidade começa aqui. É tão difícil, Senhor. Você precisa decidir. Chega o momento da decisão, Senhor. Como escolher? Quando ouvi o filho perguntar e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouvi o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar sem Isaac. Sobre as pedras do meu altar. Oh, oh, oh. seu coração sangrou quando ouviu o Pai lhe responder: Deus irá prover seu coração temer. E lado a lado, em silêncio, os dois choraram ao verem chegando o lugar da decisão, um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Quando dizer não é opção e a fé te pede um sim. Quando é preciso enfrentar e a alma quer fugir, é difícil ser como Abraão e um filho entregar, ser Isaac e deitar-se sobre as pedras do altar. Quando dizer não é opção e a fé me pede um sim. Quando eu preciso minha alma quer fugir, eu preciso ser como Abraão e tudo entregar, ser Isaac e deitar-me sobre as pedras. É preciso coragem pra subir, é preciso ter fé pra aceitar, é preciso ter força e dizer sim e deitar-se sobre as pedras do altar. Oh, oh, oh. Esse louvor é muito impactante, trazendo a Aca entre a fé e a razão. Teve a nova de Kleber Lucas, Pela Graça, e a nova de Howard Nelson, Faithful. São os melhores louvores para abençoar a sua vida aí do outro lado. E só lembrando que no final do nosso programa tem a mensagem bíblica. Quero destacar aqui alguns países que ouvem o Gospel Hits, segundo o meu parceiro aqui, o Fábio Filho, da Rede Nova Esperança, lá de São Paulo, capital. E eu creio, porque muitos já entraram em contato conosco. Aos nossos ouvintes, então, lá em Israel, Luxemburgo, Colômbia, Coreia do Sul, Birmânia, Hungria, Nigéria, Equador, República Dominicana, Bósnia, Estados Unidos e entre outros países. Graças ao bondoso Deus que permite que sua mensagem chegue muito longe, né? Não tem limites para Deus. Alôzão lá para Cida, na Itália, ao Josué Ramos, no Canadá, para Rosa Martinez na Espanha, a Luciana na Suíça, ao Jonas de Portugal, ao pastor Eduardo Ramos, a cantora Valéria Veras e Laus Costa, todos de Portugal. A paz do Senhor, amados. Gospel Hits. Para louvar no volume máximo. Transformação. Aleluia. É adoração. Oh, aleluia. Gospel Hits. O ritmo que transforma vidas. É a festa de Deus aqui no Gospel Hits, no ar, com os principais louvores na sua rádio ligada em Deus. Tudo na paz aí do outro lado. Por aqui está uma bênção tremenda. Curta nossa fanpage no Facebook e deixe o seu recado lá. É só pesquisar por Rede Gospel Hits, ok? Também pode seguir o Gospel Hits no seu Twitter, pesquisando por Rede _ Gospel Hits. Alôzão abençoado aqui para o Wagner Saron, de Itabira, Minas Gerais. Ao Ruiz Gomes de Oliveira, na Praia Grande, São Paulo. Para a Sunamita Moura, que não mencionou a sua localização. E ao Gilmar Nascimento, na cidade do Rio de Janeiro. Graças a Deus, são muitas participações e infelizmente não dá para atender os pedidos musicais aqui no programa, né? No final do programa tem a mensagem bíblica. Acesse o nosso site aí, www.redegospelhits.com.br, e deixe o seu recado lá, tá bom? Vamos ouvir Vineyard Brasil, Me Transformar. E na sequência tem Aline Barros, Bem Mais Que Tudo. Esses louvores vão lá para Lenice Alves da Silva de Guaíra, no Paraná. Ao Messias Santos em Aldeias Altas, no Maranhão. E aos ouvintes lá em Patos de Minas, Minas Gerais. E ao Marvin Mendrado de Ipiaú, na Bahia. Gospel Hits, a marca da musicalidade gospel. Gospel Hits, só as melhores. Bem mais que as forças, que se fez, bem mais que tudo, criado por suas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol. Gospel Hits, com exclusividade na sua rádio. Oh, Esse louvor é do último CD do Fernandinho, Uma Coisa Peço ao Senhor. Agradecendo a audiência de todos aí do outro lado, seja aqui no Brasil, fora do Brasil, né? Agradecendo aos católicos, evangélicos, espíritas e entre outras pessoas que representam as mais diversas denominações. Deus ama você e tem projetos grandiosos para a sua vida, amém? Você crê? Eu creio. É só você ficar firme na presença de Deus. Vamos com a mensagem bíblica. Agora no Gospel Hits, a mensagem bíblica. O título da mensagem bíblica é Você nasceu para ser amigo de Deus. É verdade. Este é o primeiro motivo para o qual Ele o criou. Ele disse: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Leia a Bíblia e você constatará que desde a criação do homem, este sempre foi o desejo do Pai, ou seja, relacionar-se com você, com amor. O seu maior prazer é chamar você de meu filho, e o nosso maior privilégio é chamá-lo de meu Deus. Na mente do Pai, você é único. Neste sentido, você e eu podemos ser responsáveis pela solidão de Deus. Esteja certo de que Ele deseja estar contigo. O apóstolo João certa vez escreveu: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, verso 19. A iniciativa é sempre do Pai, mas você pode corresponder, abrindo o seu coração para este relacionamento de amor. Jesus Cristo, na oração sacerdotal, clamou ao Pai dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Se você sabe que esta é a vontade de Deus, busque conhecê-lo a cada dia através da oração, da leitura da Bíblia e de uma vida de comunhão com Ele e com os seus filhos. Nesta comunhão íntima com o Senhor, você irá conhecer os planos que Ele tem a respeito da sua vida. Jesus disse: já não vos chamo servos, porque servo não sabe o que faz ao seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João capítulo 15, verso 15. Aleluia! Isso é maravilhoso! Nós temos recebido a revelação dos planos de Deus através das palavras de Cristo. Está na Bíblia. Conheça você também. Essas palavras produzem fé em nossos corações e nos capacita a viver os seus sonhos proféticos. Jesus disse: não fostes vós que me escolhestes a mim? Antes, eu vos escolhi a vós outros, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. João capítulo 15, verso 16. Realmente é maravilhoso e vale a pena ter Deus Pai, Jesus Cristo Filho e o Espírito Santo como nossos amigos. Evite as amizades erradas do mundo que podem levar você ao precipício. Fique na paz do Rei Jesus e até o próximo programa Gospel Hits aqui na sua rádio. Encontro marcado. Fica por aqui mais uma edição do Gospel Hits.